né? O menino queria ser Deus. Trouxe comida pra dentro de casa, esperança pra dentro de casa. Quem só sentia a dor e a revolta, trouxe a melhora pra dentro de casa. Eu trouxe roupa pra dentro de casa, sossego pra dentro de casa. E quando meu mundo quase acabou, eu fui o Deus que voltou pra minha casa. Eu paguei as contas de dentro de casa, segurei as contas de dentro de casa. Desde o dia que a mãe se foi, tenho o papel de honrar nossa casa e senti muita raiva. Quantas vezes o crime me chamou, quantas vezes a depressão chamou, mas preferi voltar pra minha casa e ser um exemplo de dentro de casa. Sair pra enfrentar os perigos da rua. Desculpa, mano, não posso morrer agora, porque da família eu que sou a casa. Menino negro jovem sem missão, que mora no fim do bairro da Baixada. Roda o mundo e anda de nave, mas a missão é trazer o pão pra casa. Pô, me desculpa a blasfêmia, mas sua filha Patrícia pariu um Deus que veio sanar os problemas de casa. E desde sua partida caiu pro calado, porque eu fiquei ocupado demais pensando em vocês que estão dentro de casa. Essa é batalha aí desde menor, me deu papel pra não te faltar nada. Eu saí de casa e só vou voltar quando eu cumpri a missão que foi dada, pra buscar o que nos pertence. Eu não quero prata, eu não quero bronze, nem ser humilhado. Só volto com ouro pra dentro de casa. Eu trouxe comida pra dentro de casa, esperança pra dentro de casa. Quem só sentia a dor, a revolta, trouxe a melhora pra dentro de casa. Eu trouxe roupa pra dentro de casa, o ouro pra dentro de casa. E quando meu mundo quase acabou, eu fui o Deus que voltou pra minha casa. Eu trouxe comida pra dentro de casa, sossego pra dentro de casa. Quem só sentia a dor e a revolta, trouxe a melhora pra dentro de casa. Eu trouxe roupa pra dentro de casa, sossego pra dentro de casa. E quando meu mundo quase acabou, eu fui o Deus que voltou pra minha casa.